07 runway 10 wind 150 degrees 109. Condo 0 7 good for takeoff runway 10. Passar 59 no meio, desça para nível de voo 080. 080, passar 59 no meio. Passa Bone Trap, come 077, passing 2200 feet, climbing flight 330. Condo 077, radio contact on departure, climb to flight level 330, after 2000 feet, fly heading direct to Jomo intersection. After that, fly heading Zipa. Condo 077, what's that? There is Jomo intersection, we are above 2000 feet, and after Zipa. Tijo mantém forçada 59 no meio, aguarde para descida. Aguarde. 62-59, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Aqui mantenha 1-0, meu bem, próximo. Chile 62-59, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero. Vento 140 graus, 089. O nomeia cancelada a restrição da posição em TAP, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. Desça 3.000 pés, 1019, confere 5919. Então 3897, chame Recife 128 decimal 35, autônomo 23 decimal 8. 12835, 238, 3897, boa noite, obrigado. Boa noite. 4077, climb and maintain flight level 310. Começou 77, click clear flight level 310. Chame 259, decolado 235. Chame agora o controle, 120, decimal 8. 1208, chamará, 629, grato, boa noite. 6259, decolou no perfil da Sampo 1. Chame 6259, contato radar na decolagem, sua para o 360, após 2000 pés, veio direto Mega, após Mega, ótima. 0360, 2000 à direita, Leda Mótima, 6259, grato. Condo 077, contact Recife Center, frequency 125, decimal 45, if enable 126, decimal 85, choose. Condo 077, Recife 125, decimal 45, unable 126.85, choose, guten Abend. Good night. 59196, desça para 2000 pós, ajuste 1099, autorizado ao final do procedimento em LSX e pistão 0 de Salvador, reposta estabilizada. Procedimento estabilizado no final da LSX e pistão 0 de Salvador, descendo para 2000 pés, desça para 59196. D59, sub manter o voo 340. 340, repita, 259. 359 no meio estabilizado. Portela 59 no meio estabilizado no exterior. Portela 59 no meio, completa final do procedimento ELS Extension, aterra 9895. 9895, portela 59 no meio. Chalé 6259, chame centro Recife no 28 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 128-35, alterna 123, pois o Chalé 62, 9 graus, bom domingo. Bom mês, bom voo. Salvador, Costa Aérea 59 no meio, no final do ELS Tank 3, contra a embaixada do Pragado. Portela 59, 1 no meio, BIP checado, QNH 10, 19, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 40 graus, 07 nós. Fala, 59 no meio, livre pouso. Salvador, boa noite. Azul 2781, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2781, mantém o ponto de espera. Manterá 2781. Sete, oito, autorizado alinhar e manter, pistão zero. Autorizado alinhar e manter, azul 2781. Força aérea 5916, no Solos 46, confirme o pátio. Libere a direita, a taxia via Alfa, reporte na taxia Delta para o cruzamento. E 127-81, autorizado decolar, pistão 0, vetor 140 graus, 099. Autorizado decolagem, azul 2781. Azul 2781, decolado 249, chame agora, controle 1, 2081, boa noite. Controle 1, 2081, azul 2781. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 60, após 2.000 pés, vou girar teléfono. Voo 60, após 2.000 pés, girar teléfono, azul 2781. Salvador, San 3290, uma boa, cruzando 210, uma Romeu. 3290, sendo identificação dessa via, nível de voo 05, dessa via chegada por médio ano. Para nível de voo 050. Via Bomed 1 para o 050, 3290. Pode voar Bomed? Obrigado, Bomed. Bomed, obrigado. Mas não meio autorizado cruzamento no 028, táxi via hotel ao estacionar frequência livre. Cruzado cruzamento, estacionar frequência livre, passeio central livre. Suba, sem restrições na Pro de Alepa. Sente, sem restrições para o de Alepa, azul 2781. Autorizado, alinhar e decolar a pista 1-0, vento no 60 graus, 089. Autorizado, decolar 1-0, voo no 705. Positivo, voa ETAP, Oceano 3290. 3290, autorizado Duna 3000 pés, ajuste 1019. Duna 3000 com 1019, obrigado. Salvador, voa na 705, mora a gente. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Após 2000 pés, voo direto Leda, após 1000 de Doc. 360, vai voar Leda, 705 após 2000. Quatro cinco, subir mantém nível de voo 280, devido tráfego. 280, mantém agora, 705. Plano 3290, 2 para 2000 pés, ajuste 1099, autorizado a final do procedimento de ASIC sem reporte estabilizado. 2019, vai informar estabilizado no X-Ray, plano 3290. Bola 705, tráfego motivo da restrição, posição de 9 horas, 24 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 300, tipo desconhecido. 7705. 7405, chame Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 235, 232, 705, boa. Fala 28, decimal 35, alterna no 23, decimal 8. 235, 232, boa. Confirme estabilizado. Afirmo, estabilizado, 3210. Poeta final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 895, obrigado, até a decolagem, 3295. Certo. Azul 271, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterno 28, decimal 8. 1260, 1288, azul 2781, boa noite. Salvador, Altena 3290, boa noite, final no zero. Altena 3290, autorizado pouso, pistola 0, Altena 60 graus 079. Autorizado pouso, não no zero, Altena 3290. Informa que na final 2 quilos da cabeceira, lote de vento, tem laser. Laser, tá ok. É, obrigado pela informação. Só 3290, solo foi ao 08, libere a direita, chame solo em 1209. Direita 09, só 3290. Então, uma boa noite, um gol 1099, uma espera pista 1-0, pronto. 0-9-9, boa noite, a linda cola pista 1-0, vento no 50 graus, 10 nós. Que é a linda cola da 1-0, com 1-099. Luna 099, decolado 12, chame agora o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado. Olha, Salvador, boa noite, chamo 1099, passa meio 210 na LF, aliás, Arbor 1. Luna 099, contato radar, prepara o nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto LF. Mantém nível 360, após 2000 pés, voa direto LF, a voa 0099. 099 Semi Centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. Para 26 decimal 0, vamos 28 decimal 8, vou na 099, obrigado. Stan 3662, cordial, informação é a patrão. Stan 3662, acionando a identificação, chegada voo mediana autorizada foi direto e TAP, desça para o nível de voo 050, que é legal na 020. Vamos embaixar para o 050, voando e TAP, solicita fazer o...